ZYL 364, 1570 kHz. Difusora Piranga, AM, o som do nosso tempo. 11 horas da manhã, mais um minuto, é o nosso show da manhã na Difusora Prestação de Serviços. Temos a honra em receber aqui o Dr. João Bosco. Obrigado, cuide-se bem. A vida segue, Piranga! É ano novo, amor e emoção, paz no coração. Começar tudo de novo. Você faz parte da nossa história, ligado na melhor sintonia, ouvindo as melhores canções, embalando suas emoções. Feliz ano novo e tudo de bom pra você. Vem com a gente brindar e pelo som do rádio sentir essa energia todos os dias. Feliz ano novo e tudo de bom pra você. Vem com a gente brindar e pelo som do rádio sentir essa energia todos os dias. Você faz parte da nossa história, ligado na melhor sintonia, ouvindo as melhores canções, embalando suas emoções. Feliz ano novo e tudo de bom pra você. Vem com a gente brindar e pelo som do rádio sentir essa energia todos os dias. Feliz ano novo e tudo de bom pra você. Vem com a gente brindar e pelo som do rádio sentir essa energia todos os dias. Nossa rádio em você, feliz ano novo. O Juca Supermercados está valorizando ainda mais o seu dinheiro. São legumes, bebidas, perecíveis, perfumaria, higiene pessoal, limpeza e mercearia. Passe em nossa loja e confira, porque aqui o seu dinheiro vale muito mais. Juca Supermercado, Rua Honório Garcês, número 144, Praça do Rosário, com o telefone 3746-1340. Tem tudo pra você. Venha comprovar, venha logo conhecer. Venha conhecer as novas instalações do Comercial Oliveira de Piranga. Maior comodidade, melhor atendimento, estacionamento próprio, além de encontrar os melhores produtos e ofertas todos os dias. Rua Benedito Valadares, número 249, Centro, Piranga, Minas Gerais. Telefone 31-3746-2022. No Oliveira você faz economia. Oliveira, qualidade e garantia. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piranga informa. Você que é trabalhador rural, completou 16 anos, deve procurar o sindicato e fazer sua inscrição e sua carteirinha. Você que é trabalhador rural, meieiro ou parceiro, faça o seu contrato de parceria agrícola com quem você planta. O pequeno produtor deve andar com seus documentos em dia. Procure o sindicato e informe-se sobre os seus direitos. Trabalhador rural sindicalizado é trabalhador amparado. Não perca seu tempo andando à toa. Vá direto a Nutriforte. Lá você encontra tudo para o dia a dia na sua fazenda. Adubos de primeira qualidade, rações para cria, recria, engorda. Vai reformar. Lá você encontra uma grande variedade de materiais de construção, do alicerce ao acabamento. Nutriforte. Rua do Mercado, 114. Telefone 3746-1270 ou 3746-1878. Pesquisar, escolher e comprar. O nosso dia a dia é feito assim. E a Mercearia e Coisas da Roça está pronta para te ajudar. As melhores marcas, os melhores produtos, o melhor atendimento e o menor preço. Atendendo de segunda a sábado, de 7h30 às 19h, a Rua do Mercado, número 85. Com o telefone 3746-1482. Mercearia e Coisas da Roça. Do jeito que você gosta. Nada melhor que morar no imóvel próprio. não é mesmo? Morar em uma localização privilegiada de Ipiranga, com elevador, 3 quartos, cozinha em conceito aberto, suíte, varanda e um acabamento de primeira, você só encontra no Residencial Turquesa. O melhor de tudo é que você pode financiar em até 360 vezes. As obras estão a todo vapor. Garanta já o seu apartamento. Vendas através do 31 99865-9939. Um empreendimento PR2 Engenharia. Rádio Difusora de Ipiranga, 1570 kHz. Como é bom viver contente e ter vocês com a gente, curtindo a nossa emissora. Rádio Difusora AM, 1570. Bom dia, ouvintes. Rádio Difusora de Ipiranga, 1570 kHz.